O assunto a ser colocado aqui hoje, o tema é Espírito de Natal. O que é o Espírito de Natal para uns e para outros? Será que nós achamos que o Espírito de Natal é dar presentes? É dar Feliz Natal, Feliz Ano Novo? Será que nós achamos realmente que é muito importante nós darmos um abraço, um beijo aos nossos amigos? Claro que é. Muito mais importante, muito, muito mais importante do que dar um presente. Mas é claro que os presentes também são importantes, principalmente para as crianças. Por quê? Porque existe uma tradição natalina. Só que a gente tem que saber que o teor de presente não é aquela grande importância e não tem que ser um grande presente. O que é importante é a intenção com que se faz, com que se comete essa atitude no instante em que se dá o presente. E quando se dá o presente, o importante é darmos junto, quando são crianças, é claro, um aconselhamento. Que esse presente signifique isso, que esse presente signifique aquilo. Que isso não seja levado somente, eu ganhei isso, ganhei aquilo, mas eu não escutei nada de ninguém. Isso não pega bem. Então, nós estamos num momento em que o Brasil, principalmente, está passando por uma dificuldade financeira em que, pelo menos é o que escuto na televisão, né, nos noticiosos da televisão, que hoje, esse ano aqui, os presentes eles estão sendo mais baratos, os presentes eles estão sendo um pouquinho mais simples, os presentes eles estão tendo um pouquinho maior importância do verdadeiro sentido do Natal. Isso eu acho que, de certa forma, às vezes as dificuldades monetárias, as dificuldades financeiras, elas vêm bem a calhar nesse instante, porque aí então se dá verdadeiramente importância ao verdadeiro sentido do Natal. De nós conversarmos com as pessoas, de nós darmos importância àquela atitude de que se nós, nesse ano aqui, um ano, dois, três, a gente teve alguma desavença com alguém, de nós pegarmos e tentar resolver essa desavença, tentar conversar com essa pessoa, não precisa ficar lá puxando o saco, não. Não precisa ficar lá babando o ovo, de forma nenhuma. Mas tentar conversar e se essa pessoa der brecha, porque o sentido do Natal, o verdadeiro espírito de Natal, ele baixa todas aquelas energias negativas. Esse sentido de Natal, ele elimina, de certa forma, as energias negativas que existem agora sobre o planeta, principalmente nas regiões onde se comemora o Natal, as regiões onde existe a religião cristã, e nesse lugar, nessa névoa negra, dessa egrégore negra, fica o quê? Fica aquilo que é o verdadeiro sentido do Natal, que ilumina as pessoas. A gente não enxerga isso, mas a gente sente isso. Duas ou três pessoas que vieram me dizer assim, essa semana, dizem assim, bah, mas não sei o quê, né? Parece incrível, nunca dei tanta importância para o Natal, mas parece que esse ano aqui uma música de Natal me emociona. O Papai Noel passeando na cidade, distribuindo balas para as crianças, me emociona. O que, que é essa emoção? O que, que é esse sentimento, gente? É o espírito do Natal. É o espírito de que o Natal é uma data máxima da cristandade, na qual o Espiritismo também é cristão, porque nós aqui pregamos a palavra de Jesus, é uma coisa assim fantástica, é uma coisa bonita, é uma coisa na qual nós, quando sentimos essa emoção, não deixemos que ela se afogue numa mágoa ou num ressentimento, ou que naquele instante em que a gente sente esse tipo de emoção, a gente enxergue lá aquela pessoa que, de repente, há 15 anos atrás, a gente teve uma discussão e de repente ela te logrou, e sei lá, mas mesmo que às vezes a gente não consiga falar com essa pessoa, mas que mentalmente a gente perdoe essa pessoa, porque vai resolver, e a gente vai se sentir bem. A gente vai dar verdadeiramente importância à atitude do sentido de Natal, do sentido do Natal. Porque Jesus veio aqui há 2000 e poucos anos, e qual é que é o exemplo, a ideia que ele tentou nos passar? A ideia é essa, da simplicidade, da alteridade, da importância ao outro, de fazer com que os outros sejam tão importantes em sua presença como a nossa própria importância, a nossa presença. Fazer com que todos sejam iguais. As pessoas que têm bastante dinheiro, nada contra eles, porque eles lutaram para isso, talvez não tenham o mesmo sentido, a mesma importância do Natal. Outras não, talvez sim, tem a mesma coisa. Mas pessoas que às vezes se beneficiaram nessa vida, às vezes com muito matéria, e aí às vezes quando ela é honesta, tudo bem, mas quando ela é ilícita, será que eles passam o Natal da mesma forma que nós passamos? O que está acontecendo aí nessa questão política no Brasil? Tanta gente sendo acusada, né? Será que eles sabem o que é o sentido do Natal? O verdadeiro espírito do Natal? Eles devem sofrer um monte, gente. Eu tenho pena deles. Eu tenho verdadeiramente pena deles. Porque eu não gostaria de estar na pele deles. Eu não gostaria de estar na pele deles. Então, o verdadeiro sentido do Natal é esse. De darmos importância às pessoas que estão ao nosso lado. Começando pelas nossas familiares, começando pela nossa família, depois pelos nossos vizinhos. Se tem um vizinho lá que a gente meio que alguns meses atrás discutiu lá por causa de alguma coisa, vamos aproveitar esse sentimento de Natal, esse espírito natalino, para resolver esses problemas com os vizinhos, resolver os problemas dentro de uma comunidade, resolver os problemas principalmente se for dentro de uma família. Enfim, que a gente consiga realmente deixar com que essa emoção, com que esse espírito de Natal adentre em nosso coração. É tudo isso que o Espiritismo prega durante todos os anos, mesmo não sendo Natal. E para finalizar, eu queria deixar aqui, né, uma mensagem de bastante esperança, de bastante paz. Eu não vou falar dinheiro, porque o dinheiro ele vem com a nossa capacidade, sim ou não, de ganhá-lo. Mas deixar aqui, sim, o meu desejo de que o ano que vem a gente consiga se encontrar aqui mais e mais e mais vezes, né? Para que a gente possa mais uma vez chegar no final do ano que vem, falar mais uma vez sobre o sentido do Natal, o espírito do Natal, e que o ano que vem, nessa, mais ou menos nessa época aqui, e que a gente se lembra de hoje, é que se lembrar de que nós, nesse ano de 2017, apesar de todas as dificuldades que virão, nós vamos perdoar alguém. Nós vamos relevar muita coisa, nós vamos não nos magoar, não nos ressentir, vamos levar a nossa vida adiante. E para uma coisa pessoal minha, eu digo que eu recebi o melhor presente de Natal da minha vida. Eu fui avô. Então, semana passada, nasceu a minha neta, Estela. Né? Eu me senti extremamente feliz. Daqui uns dias ela vai começar a vir no centro com seus pais. E então, eu acho que o verdadeiro do sentido do Natal é a felicidade dentro de uma família. Então, quando isso acontece, eu não pensava jamais em sentir tanta felicidade em ser avô. Então, eu compartilho isso com vocês, porque vocês, de certa forma, são minha família. Então, eu tinha essa obrigação para com vocês. E eu e minha mulher estamos extremamente felizes, que é a primeira neta, né? Então, nós somos totalmente bobos, abobados com isso, né? Ser pai é uma coisa, mas ser avô é algo muito, muito melhor. E desejar realmente a vocês um bom Natal, de bastante perdão, de bastante felicidade, sem tanta comilança, sem tanta beberança, mas dar verdadeiramente o sentido do Natal, com o verdadeiro espírito do Natal. Muito obrigado.